Ensaiando aí as frases pra me iludir. Já foi e voltou tantas vezes que a última eu nem percebi. Mais uma vez você jurando que mudou. Mais uma vez você me prometendo amor. Desse jeito em tão pouco tempo eu acho improvável. E já tô cansado de tanto eu te amo descartável. Que dá vontade de fingir que eu te aceito de novo. Só por hoje te amar feito louco. Sentir na pele como é. É pra beber e apaixonar. Kiko, chonado demais. Mudar desse jeito em tão pouco tempo eu acho improvável. E já tô cansado de tanto eu te amo descartável. Que dá vontade de fingir que eu te aceito de novo. Só por hoje te amar feito louco. E amanhã te mandar ir embora. Colocar suas malas lá fora. Te tratar feito uma qualquer. Na pele como é. Que dá vontade de fingir que eu te aceito de novo. Só por hoje te amar feito louco. E amanhã te mandar ir embora. Colocar suas malas lá fora. Te tratar feito uma qualquer. Sentir na